password. Meu Papa Tanto tem autorizado pouso, pista no 7, vento 1 no 30 graus, 109. Autorizado pouso no 97, Romeu Papa Tanto. Bom, mantém 1 no 1500 pés, condições visuais e frequência livre da presença. Manda lá, vamos aceitar. É o papapapá. O uísque Romeu Vitor para BH, 400, só um minuto que eu copo. Oscar Papá Juliette para prosseguir no táxi. Afirmativo, Oscar Papá Juliette autorizado, ingresso no pátio principal, contorno ao mesmo, após via Índia, no ponto de espera da 10, torre 198 decimal meia, o ajuste 1011. Tem um bom voo, Oscar Papá Juliette. Vai começar o novato, quando pronto, 108. Obrigado. Controle, Salvador Oceania 6315, boa tarde, subida da EL. Boa tarde, Oceania 6315, contato radar, vou para o nível 360. 360, pode voar Leda? Autorizado, Pro de Leda. Obrigado, direto Leda, 6315. Zote, o nível 400. Via rota Opa Zulu 21, decolagem da pista 17 após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Arbor Elefa para interceptar Opa Zulu 21. A frequência do controle 119.35, aciona 5072. Confirmando a subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Chama a torre agora 18.6 para acionamento e táxi, 1011 no ajuste. Tem um bom voo, Whisky, Romeo Vitor. Estação ali, frequência. Fica Papai Juliette, boa tarde. Autorizada a linha B colar pista no 0, vento 120 graus, 12 nós. Só fica Papai Juliette. Gol no 648, está autorizado a final de LS, informe no localizador. Está autorizado LS, informe no localizador, no 648, gol. papapá, Mike, Índia Delta, chama agora Recife, frequência 13325 e alternado 1288. 13325, 1288, Mike, Índia Delta. Salvador, boa tarde, Azul 4476. Boa tarde, Azul 4476, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Boa tarde, identifique, chega da Mari, desça para o 050, Azul 76. Teria uma frequência alternativa, 4476? 4476, não está recebendo o controle? Agora clareza sim. Certo, identifique, chega da Mari, desça para o nível de voo 050, está autorizado ITAP. Está presente direto ITAP 050, o Azul 4076. Afirmo. Oscar Papai Juliette, decola 44, controle 119, decimal 35. Decimal 35, até mais, amigo. Até mais, tem um bom voo. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, Oscar Papai Juliette. De Oscar Papai Juliette, acione transponder posição normal 5050, suba para o nível 380, aguarde contato radar. Subindo para o 380, aguardando, 50-50, ok? Vimo. Oscar Papai Juliette, agora sem contato radar, subo para o nível 380, está autorizado o Pro de Leda. Pro de Leda, obrigado, então. Romeu Vitor, uma boa tarde, autorizado acionamento do Pátio 5, reporte para o táxi. Salvador, muito boa tarde, ITAM 3154, frente da Quebec. Boa tarde, ITAM 3154, identifique, chega da Mari, desça para o nível 060. Na Mari, 060. Salvador, boa tarde, só para romper o número que você pegou. Papa Romeo November, X-Way Tango. Boa tarde, Salvador para Grupo Zulu, confirmando o destino é Tucano? Positivo, senhor. Qual seria a radial ideal de saída, a distância de Salvador? 154. A radial é 350, é isso? Positivo. E quantas milhas? Aproximadamente 115 milhas. 115? Positivo. 115 milhas, ciente na radial 350, qual é o pátio que se encontra? 4 da atenção. Ciente, só um minuto pra cota, novembro é o setembro. Vai na cota, tá bom. É 6315, Salvador. Prossiga, 6315. Centro, passou uma vetoração aqui para o senhor. Mantenha a proa, a presente proa, até cruzar o nível 290 e após o 290 voa Eudes. Mantém proa até o 290, após 290 Eudes, 6315. Afirme, chame agora Recife, na frequência 13325 e alternado 1288. Oxe, né, 6315. 13325, 1288, 6315. Negado. No 648, completa a final, chame torre 18-6, até o meu posto. Chama torre 18-6, é uma boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, vão no 648, é uma milha pro externo, baixado travado. Vou no 648, boa, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 120 nós, ajuste no 09. Pouso autorizado na pista 190, vou no 648. São 3154, está reautorizado 3000 com ajuste 1011, número 2 na aproximação. 3000, 10, 1011, ciente, 3154. Frequência do controle Salvador 119.35, aciona 5115, novembro 8 de setembro. Confirma sua alta no fone, por favor. 5115. 5115, pista 17, 510, a esquerda comprou a 350, coordenado com a torre. No regresso do Itango, 18-6, a torre. 1935, controle no regresso do Itango. Planejamento correto, qual é o POB? 3 a bordo. 03 a bordo, acionamento, táxi e decolagem com a torre agora em 118.6, o ajuste no 011. Tem um bom voo, novembro é aceitando. No 011, 18.6 a torre, obrigado, bom trabalho aí, vamos ver o que é. Frequência 13325 e alternado 1288. 13325, 1288. Bom voo, copo. Obrigado aí. Ok, gente, está autorizado o acionamento, reporte para táxi e decolagem. O November é aceitado. Boa tarde, o Xanel 6213, posso parar, está pronto, talvez eu encontre o tráfico na porta. Xanel 6213, posso passar de 737, Gol Alim, mantém piso no zero. Após o tráfico, Gol Alim, mantém, 6213. Ouro 648, solo 52, vou livrar direito no 21, no 19. Whisky Romeo Vitor, tá alinhado, 17, pronto. Whisky Romeo Vitor, autorizado a decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Romeo Vitor, ciente, inicial. Juliette, portão 02. Alfa, Juliette para 02, vou no 648. Whisky Romeo Vito, decola 53, controle 119, decimal 35. Romeo Vito, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, tenha um bom voo. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Whisky Romeo Vito. Boa tarde, Whisky Romeo Vito, contato radar, suba para o 400, saída Arbor. Romeo Vito, 400, subida Arbor. Oxenero 63, corrigiu, 6213, autorizado a decolagem, piso no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nosso. Beleza, decolagem, Whisky Romeo Vito, proa de Dadro. Ainda o perfil da saída, o Whisky Romeo Vito, confirme sua razão de subida. Vai manter 2.500. Center. Isso. Oxenero 6213, decola ao 55, controle 119, decimal 35. 035, 6213, boa tarde. Boa. Almeida, Seitango, já avistado, está autorizado a decolagem, vento 1 no 0 graus, 1 no 4 nosso. Sentido pista no 7, senhor. Afirmo. No 7, inicia a decolagem, Tango. Não, fica a critério, se desejar direto para o norte, não há tráfego a reportar no momento. Para o norte, direto no meio, aceitamos então. Positivo. Poderia voar direto da EL? Autorizado direto da EL, Oxenero 6213. Certo, obrigado. Azul 4476, já estabilizado. É, afirmativo. Chame torre 118, decimal 6. 186, 4476. Dan 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 011 na autorizada DLS, reporte estabilizado. 2000 autorizada, repartará. Zulu 119, decimal 35, aciona 0153, o quilo Romeo Oscar. Gente, autorizado com o corpo, estava da Polo de São Paulo, decolador 97, 1000 pés no AQS, aciona 01953, no transponder, controle 1935, torre 186, aconteceu o quilo. Correto, corpo AB. Ciente 08, 116, quase 118, decimal 6, torre agora, acionamento táxi, deu um bom voo, que é o Romeo Oscar. 18, Romeo Oscar. 13, 6, 1, 4, 2, autorizado para o chupé de acionamento, chama pronto para táxi. Chama táxi, 6142. Papá Romeo November, X-Ray Tango, mantém as condições visuais, 500 pés. Mantém 500 pés, condições visuais, tá bom. Papá Romeo November, X-Ray Tango. Na escuta, Tango. Confirme o estimado de pouso, se possível, a radial e a distância. Radial 350, senhora, distância 115 milhas. Estimado de pouso aqui, 1 hora e 15 minutos. Tenente. Controle, agora autoriza o uísque com o meu Vitor para hoje, Dadro. Papapá, uísque Romeu Vitor, negativo pro Edidandro, o centro está num sequenciamento. Romeu Vitor, ciente. Vanguarde, papapá, uísque Romeu Vitor, chame o centro Recife na frequência 1288. Romeu Vitor, boa tarde. Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor ciente. Reporte farol de Tapuã. 29, 4, 7, 6. Solo azul 4476, livrou, tá ingressando na alfa. 4476, táxi via alfa, reporta, táxi da Juliette. Via alfa, reporta antes da Juliette, 4476. Dando novo. Complexo final, chame a torre 1 no 8 decimal 6, plan 3154. 18-6, bom trabalho, até amanhã. Outra vez ali. Torre Salvador, boa tarde, até 3154. 3154, tráfico avistado, pista livre autorizado, pouso, vento, 120 graus, 12 mais, ajuste no 0, 11. Livre pouso, pista no 0, 3154. Quilo Romeu Oscar, decola 01, controle 119, decimal 35. 1935, Romeu Oscar. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. E um Airbus da Avianca que finalizou o pushback no 07. Paciente, bateu a posição da Juliette 4476. 500 mais na Praia de Morro de São Paulo, senhora. Autorizado. Romeu Oscar. Chanem 142, autorizado táxi via Pátio, Índia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 1, tem um bom voo, Oxenem 1142. O azul 4476, após a passagem do Airbus, ingressa Juliette 008. Passagem, após a passagem do Airbus, ingressa Juliette, portão 08, 4476. Oceané 6213, chame Centro Recife 1-3325. 3325, 6213. Controle Salvador, Papa Romeu, November aceitando. Prossigo. Controle, poderia, o November aceitando perder o GPS, do sinal do GPS, cara. O controle poderia informar, por favor, a proa da presente posição do November aceitando para Tucano, cara. Gente, Alfa Vitor Juliette, autorizado Salvador, Salvador, contato emitido em Valença, decolagem da 17 após curva à direita, corredor Axé 1010, a frequência do controle 1, 19.35, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. November X-Ray Tango, eu não tenho auxílios para essa localidade. Ok, November X-Ray Tango. Muito obrigado. 18 decimal meia, o ajuste no 011. Tem um bom voo, Alfa Vita Juliette. Salvador 3154. Então 3154, boa tarde, táxi Alfa Juliette até portão 10. Alfa Juliette para 10, 3154. Autorizado o acionamento após para o táxi, Juli. Vai de voada presente ou vai regressar a Salvador? Vai voada presente, cara. Controle Salvador do Batalho, Pantanal 4700, com informação que mete na proa de... Vai voar Mari agora para 150, desça. Pantanal 4700, essa é a identificação, desça para nível de 050, chega... 050 na Mari, pode vai, TAP! Mantenha a chegada, Pantanal 4700. Mantenha a chegada. Chiné 6142, está no ponto de espera e pronto. Chiné 6142, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 110 graus, no 4 nós. A linha decola 10, Chiné 142. 17, não tem muita pressa não, se o senhor só puder agilizar com o centro. Sim, às 4h07, o plano deve estar chegando aqui em mais 10 a 11 minutos, que só chega aqui com meia hora de antecedência. Agora a hora exata 1806, de 10 a 11 minutos deve estar chegando aqui, eu chamo para cópia, o trip 5627. Obrigadão aí, desculpa pela chateação aí. Papa Romeo, November X-Ray Tango. November X-Ray Tango. Julie. November X-Ray Tango, na escuta do controle. Papa Romeo, November X-Ray Tango, controle, câmbio. X-Ray-Tango, controle. Papa Romeo, November X-Ray-Tango, recebe o Kilo Romeo Oscar. Negativo, Tango. Prossiga.